Hoje é dia 1 de outubro de 2024 e este é o episódio 318 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantini e estou com o Monsieur Crevé. Salut! Ça va? Bonsoir! Comment vas-tu? Je suis très fatigué, vraiment. Oh, moi aussi. Estou, neste momento está o pessoal a ouvir isto, mas não me disseram que isto era um podcast em estrangeiro. Estou cansado, mesmo cansado. Hoje é daqueles dias que é uma terça, mas parece uma segunda. Podemos dizer que foi gravado na terça? Parece que é quinta. Eu já disse qual era o dia da semana. Pois é, qual era o dia do mês, aliás. Hoje é uma terça que parece uma quinta, de facto. Yeah, amanhã é sexta, mas não é. E porquê é que estamos cansados? Não posso dizer. Ah, não podes? Por razões de segurança, confidenciais, que envolvem altos quadros da OTAN. Sim, é OTAN que se diz, não é NATO. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. NATO é a mesma coisa, mas em inglês. Ora, se nós queremos proteger a nossa soberania e como membros fundadores da NATO desde 1949, temos a obrigação de dizer OTAN. Sabias que em neerlandês é NAF? NAF? NAFU. NAFU. Sim. Isso é algum palavrão? F em vez de T. Se isso for um palavrão em... É tudo em neerlandês é um palavrão para mim. Pois, importante. Ok, é verdade. Eles falam como se tivessem uma batata quente na boca, que é o que os alemães dizem dos holandeses e vice-versa. Pois. Mas depois de insultarmos alguns povos europeus, como é que é? Só para abrir o podcast. Vamos direto ao assunto, pá. Olha, então, tenho aqui uma atualização do meu relatório de hoarding. Acumulação. De acumulação semanal. Então, esta semana tenho 13.420 tabs, a comparar com 13.369 da semana passada. Ah, uf, que grande diferença. Em 1.614 grupos, que comparava com 1.599 na semana passada. Isto são tabs armazenadas no Tabstash, ou seja, são tabs que foram transformadas em bookmarks que estão escondidos, que só o Tabstash é que mostra. Marcadores. Além disso, continuo com as minhas 7 tabs permanentes numa janela, mais 3 para fazer a gravação deste podcast. Os 7 tabs permanentes é o mesmo que a semana passada, os 3 é mais 1 do que a semana passada, porque tenho aqui uma coisa para vermos durante o show que não tinha na semana passada. Muito bem. Ou seja, estás... Além disso... Estás pior da perna. Espera aí. Além disso, tenho no meu arquivo de páginas pessoais do Internet Archive 1293 páginas contra 1281 na semana passada. Espera. Isso é uma diferença de 12 páginas. Quer dizer que entre a semana passada e esta tu meteste mais 12 páginas no Internet Archive. Sim. É bem. Pronto, é uma missão valorosa e agradecemos-te o esforço. Haja alguém que meta coisas no Internet Archive. Alguém tem que o fazer, não é? Sim, mas olha, que eu ouvi dizer, uns zunzuns passaram pelos olhos no Mastodon, que o Internet Archive vai ser alvo de um processo qualquer judicial das discográficas ou de um conjunto de discográficas. Não vai, já está a ser. Gráficas que não acham graça nenhuma que o Internet Archive arquive coisas. E então... Yeah. Eles estão, como é que se diz? A expressão que eu estou à procura, armados em parvos. É isso. Sim, sim. É o costume. Ainda não li. Eu vi a notícia, mas ainda não li os artigos. Estamos a falar de documentos fonográficos que são de uso comum. Estamos a falar de obras discográficas que estão registadas. Eu não percebi muito bem. Registadas ou não, isso tanto faz. A proteção não depende de estarem registadas ou não. Eu não sei os detalhes porque ainda não li. Vi que via o processo, mas ainda não li os artigos porque ainda não tive tempo para ler. Tenho estado muito ocupado e ainda não li. Portanto, não vou comentar algo que... Uma ciência que eu não conheço à partida. Eu suspeito que uma parte dos registros sonoros que as discográficas... De que as discográficas querem ter direitos exclusivos, alguns deles serão provavelmente registros sonoros que já estão no domínio público. Não tenho a certeza. Mas é estranho. Anda aí um zoom em relação ao Internet Archive. Há aí apetites que parecem não achar muita graça à ideia do Internet Archive. Sim, tem estado sob ataque há já algum tempo. Antes disto, aqui há umas semanas, perdeu um caso em tribunal também, contra editoras, neste caso de livros, porque durante o Covid eles resolveram. Aliás, antes do Covid eles já faziam uma coisa que é o Control Digital Lending. Uhum, sim. Que basicamente é emprestar cópias digitais de obras que eles têm em papel e eles só emprestavam de cada vez o número de cópias que eles tinham fisicamente. E faziam isso recorrendo a DRM, creio eu, e é algo comum que todas que as bibliotecas que fazem Digital Lending, portanto, fazem empréstimo digital, livros. Sim. Exatamente. É algo comum que as bibliotecas fazem, não é nada de diferente. Mas durante o Covid houve uma altura em que ir a bibliotecas era complicado nos casos em que estava aberta. Portanto, havia casos em que estavam abertas, havia casos que estavam fechadas. Obviamente, quando estavam fechadas, não podiam ir lá. Mas mesmo quando estavam abertas, era difícil sequer as pessoas conseguirem deslocar-se até às bibliotecas, devido às restrições que existiam. E então, num espírito humanitário, o Internet Archive resolveu disponibilizar números ilimitados de obras, das obras que tinham, algo que durou até ao fim da pandemia, mais ou menos. E os senhores editores não gostaram da brincadeira, não querem saber de nada que seja humanitário, não querem saber de livros, de bibliotecas. Aliás, as editoras, na verdade, odeiam bibliotecas e não compreendem não sequer esta missão humanitária, e então resolveram processar o Internet Archive, e o Internet Archive perdeu o caso em tribunal. Porque, estritamente, o que eles fizeram é ilegal. Mas, tendo em conta o momento excepcional, qualquer entidade de bom senso e com o mínimo de espírito comunitário, de sentir parte da sociedade, tinha deixado aquilo passar. Mas há uma coisa que eu não entendo. Os principais proponentes dessa tralha do DRM, que eram sobretudo as discográficas e não só, o objetivo do DRM não era precisamente possibilitar esse tipo de empréstimos ou compra de suportes digitais e impedir a reprodução? Sim, mas aqui a questão é que eles permitiram um número de empréstimos ilimitado, ou seja, muito mais do que... Não era uma cópia digital por uma cópia física. Eles permitiram infinitas cópias digitais para a mesma cópia física. Uhum. E isto, sim, é sem dúvida ilegal. Sendo ilegal, não o fazer naquele momento parece-me imoral. E não é apenas isso. É que, apesar das cópias serem ilimitadas, com o DRM, quem quer que esteja na posse dessas cópias não poderá, em teoria, ou não poderia, em teoria, fazer cópias adicionais ou distribuí-las de forma infinita. Sim, mas o que acontece é que os senhores das editoras acham que, por não terem recebido o número de compras de livros correspondente aos empréstimos, eles não queriam autorizar isso. Bom, agora tudo depende dos livros que foram emprestados, não é? Tu falas em empréstimos simultâneos, atenção. Sim, sim, eu percebi. Mas podia não ser claro para toda a gente. Que não, agora não, agora depende dos livros em questão. Tratam-se de quê? Todos os romances, livros científicos? Eram todos os que eles tinham. Pronto, não sabemos. Está bem. São muitos. Mas isto agora não... já não há. Isto não pronuncia nada isto de bom. Isto acabou com a biblioteca do Internet Archive. Pronto. Isto não pronuncia nada de bom porque é... Nadinha. É um ataque sistematizado e organizado com grandes meios para destruir as poucas coisas boas que nós temos neste... Sim, e o que isto veio fazer foi estabelecer um... precedente. Um precedente legal. Não faltará muito para que isto vá ser utilizado contra outras bibliotecas. Pois. Ou para extorquir dinheiro, não necessariamente para acabar com elas, com as suas versões digitais, mas para lhes extorquir dinheiro. E é isto, meus amigos. Podem escrever, podem pegar no canhanho e no lápis, afiem bem o lápis e escrevam: criação de escassez artificial, que é um conceito muito bonito, que consiste na restrição do acesso a um bem que é relativamente abundante, para depois extrair daí mais-valia. Portanto, escrevei e amanhã quero uma composição sobre a vaca. Quantas palavras? Eu agora meço tudo em caracteres. 3 mil caracteres. E tenho que ter uma composição sobre a vaca e já agora sobre a árvore também. Pronto. Pronto. Trabalho de casa. Alice, estou aqui, continuo a utilizar... Aliás, semana passada falei de como passei a utilizar uma funcionalidade do Temporary Containers ou do Multi-Account Containers, já não sei de qual das duas extensões é que é, para o Firefox, que faz com que quando eu carrego no sinal de mais na lista de tabs do Firefox, que ele me mostre a lista de contentores que eu tenho e que escolha e que tenha que escolher um deles, ou não usar um contentor para a próxima tab que o Firefox vai abrir. Isto de facto é algo que tem estado a ser útil, mais do que eu estava à espera, menos chato do que eu estava à espera, e que provavelmente vou continuar a usar. No entanto, eu gostava que houvesse uma melhor forma de escolher o container. Usar o rato de uma forma prolongada é algo que eu gosto de evitar. Portanto, eu já ter de usar o rato para carregar no sinal de mais, para mim chateia-me, porque eu tipicamente prefiro fazer Ctrl-T, mas o Ctrl-T não provoca a mesma ação. Deve ser uma trabalheira teres de mexer ligeiramente a mão e o pulso para clicares no rato e deslocares a setinha até ao sítio. Implica tirar as mãos do teclado e fazer isso e depois voltar a pôr as mãos no teclado. O teclado fica frio, não é? Pois é desagradável. Não, mas retira-me produtividade. Quantos teclados é que tu gastas por ano? Nenhum. As tuas teclas não estão todas poídas? E já com as letras apagadas da fricção permanente. Ai, meu Deus, que horror. Ele acabou de mostrar o teclado para a câmara e a única coisa que eu vi foi uma luz RGB difusa atrás de uma camada de gordura e toda a espécie de detritos e vestígios de fluidos humanos e bocados de pele e cabelo e aquelas coisas todas. Coisa absolutamente nojenta. E sangue, porque ele trabalha muito. Então sangra da ponta dos dedos, que é da fricção, precisamente. Sim, e há bocados de dedos debaixo das teclas. Sim, e outras vítimas, mas para isso falas com a PJ a seguir. Eu disse que eram dedos, não, disse que eram meus. Sabes o que era engraçado? Era para nós aqui uns anos vimos a descobrir que tu eras uma daquelas pessoas que tinham um frigorífico cheio de bocados de pessoas. A CMTV vai entrevistar os teus vizinhos. Ele era muito sossegado e não dava problemas. Ele até era um senhor simpático. Eu encontrava-o de vez em quando nas escadas do prédio. Ninguém, não lhe passava pela cabeça a ninguém que ele fosse um assassino em série. E depois a CMTV entrevista-me a mim e eu digo assim: havia sinais. O teclado dele. O teclado dele nunca me enganou. Eu sempre disse. É isso. O psicólogo em estúdio vai dizer que é uma influência de sistemas operativos Linux. Pronto, claro, obviamente, só quem usa essas coisas é que é psicólogo. Exatamente. Voltando aqui à extensão, eu vou continuar a utilizar, apesar de eu preferir não ter de usar o rato para clicar mais numa coisa para escolher o container e fazer scroll, porque eu tenho várias dezenas de containers. Uso um container diferente para cada site que visito regularmente. Explica aí à malta que não percebe nada disso. Qual é o propósito de um contentor onde enfias site? O propósito é simples. É dentro do Firefox separar os dados associados a esse site. O que acontece quando tu visitas um site é que o Firefox cria alguns dados, como os cookies, como pequenas bases de dados locais que podem ser acedidas por JavaScript, histórico e uma série de outras coisas. Sim. E o Firefox normalmente guarda isso tudo no mesmo sítio. Com containers, a partir do domínio do site, ele separa os dados daquela sessão ou para esse site ou para todos os sites que visitares dentro desse container. Pronto. E, portanto, isso separa o conteúdo daquela sessão do conteúdo de outras sessões, é isso? Vou dar um exemplo. Se eu abrir o Facebook, tenho um container para o Facebook e o Facebook não consegue saber nada que não esteja armazenado dentro desse container. Portanto, ele consegue aceder aos cookies do Facebook, às bases de dados locais do Facebook, mas não consegue, por exemplo, aceder aos cookies do Twitter, não consegue aceder às bases de dados do Twitter. À partida, há outras formas de separar internamente dentro da memória do browser. Mas isto cria uma camada adicional e mais forte, uma separação mais estrita entre os dados de um site e os dados de outro. Sim, é porque é o tipo de a promiscuidade de sessões de internet entre os vários sites e a promiscuidade de cookies, caso, e JavaScript, isso tudo. É precisamente o meio usado pelas companhias que trabalham, sim, com publicidade, exemplo, dirigida, como a Google. Por exemplo, o Facebook, por exemplo, mete um cookie ou um pixel, invisível, e cada vez que tu vais a um site, ele sabe que é teu, porque é o número de série. O cookie foi estabelecido na tua sessão de Facebook. Sim, sim. Portanto, ele sabe exatamente que foste que tiveste naquele outro site, porque o teu cookie do Facebook é cedido ao Facebook, porque há lá um JavaScript do Facebook a correr no outro site que consegue ler aquele cookie. Ora, se eu tiver isso tudo separado, ele para já não sabe que é o meu cookie do Facebook, porque eu tenho um container só para o Facebook e só cedo ao Facebook nesse container. E não só isso, como entre todos esses outros sites, eu tenho um container diferente. Portanto, é mais difícil ele saber que sou eu. Não é impossível, atenção. Por exemplo, ele pelo meu endereço IP consegue fazer um palpite bastante educado que sou eu. O endereço, okay? IP, o tamanho do ecrã, a língua do sistema. Há muitas outras formas. Há extensões que tens no browser, as fontes que tu tens no browser. Pronto, mas os browsers têm várias formas também de limitar os dados que são acessíveis. E eu tenho uma série de extensões que reforçam a capacidade natural do próprio Firefox para permitir esse tipo de identificação, esse fingerprinting, que é o termo utilizado. Impressão digital, literalmente digital. Pois, é uma forma de minorar esse rastreio, mas não o evita totalmente. Tu estavas-me a dizer tu usas um contentor para cada site? Eu estou enganado. Que eu visito regularmente. Ah. E para os outros, eu utilizo os temporary containers. Ou seja, abro um container. Sempre que eu abro um tab, eu abro um container temporário. Como é que tu configuras isso? É uma extensão de Firefox. Ah. Chamada temporary containers. E tu confias nessa extensão? Se confio, sim, senhor. Está bem. Tu ainda confias na Mozilla? Eu confio na Mozilla, acho que é das poucas entidades que, apesar de ir fazendo umas asneiras de vez em quando, ainda é confiável. Eles não estão a facilitar a manutenção desta minha confiança. Pois era aí que eu queria chegar, porque nesta semana que passou tenho visto também muitos zunzuns e polémicas no Mastodon a propósito das últimas decisões da Mozilla. Algumas são empoladas e pouco informadas. A Mozilla a tentar vender dados para publicidade. É não é vender dados, mas é fornecer dados sobre visualizações de anúncios. Não vende sequer. Então, mas isto não é dados com o objetivo de ganharem dinheiro para sustentar a atividade da fundação? Não é bem isso. O objetivo disto não é sustentar a atividade da fundação. O objetivo disto é sustentar os criadores digitais. C'est-à-dire. O que se passa é assim. Há várias formas de se poder de criadores digitais ganharem dinheiro em linha. Principal, faz muitos anos, é utilizar publicidade. Pois. Só que ninguém que ponha publicidade, ou quase ninguém, aceita por publicidade se não souber, por exemplo, quantas pessoas é que viram a publicidade. E o objetivo desta nova tecnologia da Mozilla, tecnologia e serviços online, é permitir disponibilizar dados sobre quantas pessoas viram um anúncio num site. E fazer isto de forma anónima. De uma forma não granular, uma coisa geral, sem identificação pessoal nem nada disso. Sim, Sim, sim. O que acontece é que o site tem lá um conjunto de informações que é interpretado pelo browser, que diz: eu tenho este anúncio e quero que o Firefox envie à Mozilla, e ainda não sei se também potencialmente a outras entidades, a informação que viu este anúncio. Portanto, entrou nesta página que tem este anúncio, esta é a informação, e depois por trás disto está um protocolo qualquer e um algoritmo que eu não conheço, portanto não vou detalhar muito, e que basicamente junta um conjunto mínimo de visualizações para não permitir que um pequeno número facilite a identificação de quem é que de facto visualizou, e quando tens esse número mínimo relevante estatisticamente, envia a informação de que esta quantidade de pessoas, aproximadamente, porque eles depois tiram para lá uns números extra ou retiram uns se for um número muito mais elevado, acho que é assim, e nunca diz um número preciso e real, ele diz um número mais ou menos aproximado de pessoas viram este anúncio neste site. Ou seja, nesta semana este anúncio foi visto por 300, ou foi objeto de 300 visualizações em 300 Sim. sessões de internet. Yeah. Não é bem pessoas, porque às vezes podem ser outras Sim. coisas. Sim, sim. Sim. E o objetivo é só isto, não é criar perfis sobre as pessoas. Aliás, há um nome técnico para isso, são impressões. Exatamente. Exatamente. Houve este número de impressões, o objetivo não é criar perfis das pessoas, não é facilitar publicidade com base em preferências, nada disso. É só reportar quantas pessoas viram o anúncio. Mas eu tenho visto muitos, não diria protestos, mas pessoas a resmungar que a Mozilla está a desvirtuar os seus princípios, os seus valores com este tipo de abordagens. E no caso de algumas pessoas até vi opiniões muito... muito vivas sobre o facto da Mozilla também já ter permitido nas definições do Firefox o uso de inteligência artificial e com uma opção opt-in, etc, etc. E portanto, anda a ver já muitas nuvens no horizonte. Um caso cada vez, porque eu quero acrescentar que a respeito disto, esta funcionalidade de reportar as impressões vem ativa por omissão. Isto levou a que a Noib, uma entidade da qual eu sou associado e financiador, tenha feito uma queixa contra a Mozilla a este propósito. Exatamente, sim. Porque a propósito disto, eles dizem que permite à Mozilla criar perfis. Uhum. E é verdade que permite. Não quer dizer que esteja a fazer. Sim, mas só o facto dessa possibilidade de ser real é um bocadinho chato. Sim, e o que sim, em teoria, assim, tens a oportunidade de desligar, que é verdade. Agora, a verdade é que provavelmente isto não é fácil desligar assim de caras, porque ser ou não, o estarem ou não estarem a fazer estes perfis é relevante materialmente para o RGPD. Agora, para ser seguro, devia ter vindo desativo por omissão e devia ter havido informação ao utilizador. Mas é precisamente esse tipo de sinais negativos que as pessoas apanham e começam logo a imaginar, como é óbvio, um complô Não, mas sinistro. Eu atribuo isto mais à ignorância, porque a Mozilla é uma entidade americana. Ok, então vou escolher outro navegador. Pronto. É uma entidade americana e muitos dos seus developers são americanos e muitos dos developers europeus, francamente, também desconhecem o RGPD e como é que ele funciona. E parece-me mais uma questão de ignorância a respeito de quais são as obrigações, em que circunstâncias. Não me parece que haja aqui uma maldade, não creio nisso. Boas intenções, está o inferno cheio. Mas de qualquer forma, o que eu acho é que a Mozilla não jogou de forma segura a respeito disto. E está a dar tiros nos pés sem necessidade nenhuma, até porque esta proposta da Mozilla é melhor do que a situação atual dos Dos concorrentes? Não, dos... quem coloca publicidade. Fazer tracking. Rastreio, sim. Deixa de haver rastreio, ou poderia deixar de haver rastreio se houvesse uma adoção massiva disto. O que também acho que seja pouco provável, não só porque o Firefox é pouco usado, como não me parece que a indústria da publicidade esteja muito interessada nisso. Sim, é a conjunção de dois fatores importantíssimos. É que, de facto, a indústria da publicidade não está de todo interessada em acabar com o rastreio personalizado, porque isso permite-lhe ter uma operação muito mais eficiente e tem um custo-benefício muito maior para eles. E não só. E porque acaba por ser conveniente também até para outras entidades que não trabalham em publicidade, agências governamentais. Exatamente. E outras que gostam. Exatamente. De saber o que é que os cidadãos andam a fazer. E dá. Exatamente. Jeito. Dá-lhes jeito. Exatamente. E sabemos que por exemplo, que as agências de inteligência nos Estados Unidos... Mas podes dizer espionagem, dados. Não te acontece nada. Quer dizer, não sabemos. Eles compram dados a empresas que fazem este rastreio. Sim, sim. Portanto, há aqui muitos interesses privados e públicos que a quem este modelo de negócio do capitalismo de vigilância interessa. O que é perfeito para o modelo de sociedade neoliberal em que estamos mergulhados. No fundo, como dizia a minha avó, junta-se a fome com a vontade de comer. É isso. E depois há outra coisa que estavas a dizer, que é o Firefox de facto não tem o monopólio no mercado, como tem o Chrome, por exemplo, não tem massa crítica para impor uma mudança de paradigma. Exatamente. Seria muito fácil se o Firefox tivesse posição, aliás, dominante. Não é o caso. Não é muito fácil, sabes porquê? Porque eu conto-te, o Google está a tentar uma coisa parecida, mas permite fazer a tal personalização, criar perfis não tão precisos como os atuais, é verdade. E criar depois alguma personalização de conteúdo com base em diferentes... Aquilo que eles chamam cohorts. É mais complicado que isso, porque eles já tiveram várias propostas desse tipo. Mas sim, e eles estavam a fazer algo que outros browsers já fizeram, que é tentar impedir que um site não pudesse aceder a cookies de um outro site. Exato. E entretanto, eles anunciaram isto há uma data de anos, foram dando vários passos nesse sentido, e este ano era a segunda vez que eles tinham adiado a execução desse projeto e resolveram não avançar. Certo, mas tu percebes também que o interesse da Google não é só de preservar a privacidade dos utilizadores ao impedir um site de aceder às cookies do outro. É também para que o intermediário dessa informação seja o navegador da Google. Exatamente. E portanto eles aí ficam numa posição de monopólio absoluto em relação à informação que é depositada nos computadores assim, das pessoas. E ainda assim eles não avançaram com isso. O que é um bocado estranho. Tal é o peso desta indústria do capitalismo de vigilância e a influência que tem sobre o Google, que o Google não teve coragem de avançar. Eu não sei se não teve coragem, se não foram limitações técnicas ou conflitos com a concorrência. Não creio que foram, porque isto foi feito ao longo dos anos. O problema da concorrência poderia ter-se posto. E é um facto que há esses riscos, porque agora há muita gente, muitas entidades reguladoras no mundo que querem ser uma das big tech. Às vezes por motivos corretos, outras vezes nem tanto, mas existe essa vontade. Agora, o Google, muito cavaleiramente, tem ignorado isso muitas vezes. Portanto, também não é um argumento que me convença a 100%. Acho que pode ter tido peso, mas não terá sido pelo menos o que era decisivo. Mas eu vejo a coisa muito mal parada. E em relação a essa história de inteligência artificial, detesta esse nome isso. No Firefox, como é que a coisa... Porque eu tenho visto também pessoas a protestar contra isso por ser uma opção opt-out em vez de opt-in. Não me lembro. Mas é preciso... Para isso era preciso que já tivesse ativado outra coisa no Firefox, que é o Firefox Experiments, ou Labs, ou o que é, que é uma funcionalidade que permite à Mozilla enviar código que faz pequenas experiências dentro do teu browser para eles testarem se é algo que funciona. Sim, no mundo é uma real. Espécie de balão, tubo de ensaio. De... Exatamente. E que já foi utilizado uma vez para corrigir um bug no Firefox, quando expirou um conjunto, ou um, já não me lembro, certificado SSL. Ou TLS, que levou basicamente o que o Firefox não confiasse em nenhum site na internet. E então a possibilidade de enviar este código desta forma foi a forma de corrigir este problema no Firefox aqui há uns anos. Enfim. Mas sabes que eu vi pessoas no Mastodon a defender. Eu vi uma pessoa que estava aos gritos em caps lock, portanto tudo maiúsculo, a dizer: eu agora só vou usar Midori. Pá, e as extensões? Eu preciso das extensões, mas agora a sério, eu começo a pensar que se calhar tenho que trocar de navegador, para não há nada de jeito no horizonte. Então, espera lá. Isto foi introduzido na versão 130 do Firefox, acho eu. Portanto, foi aqui há umas 4 ou 6 semanas, no máximo. Sabe que versão é que eu tenho já agora? E o que é que isto é? Isto é a possibilidade de, usando na barra lateral, poderes aceder a chatbots de coda de inteligência artificial que tu configures. Ok. Tens de adicionar isso ao Firefox. Portanto, não é algo que já lá esteja a funcionar e nem nada do género, ok? E é uma opção que tu podes desligar, no mínimo. É que as conversas que tenho visto no Mastodon, está tudo histérico e aos gritos, a dizer que a Firefox está a usar inteligência artificial no Firefox. Mas não e eu está. Não vi isso em lado mas nenhum. Mas não está. Não está, não é algo que esteja a acontecer. Eles, o que eles fizeram foi suporte para tal coisa poder acontecer se os utilizadores configurarem. Certo, ou seja, tem que haver ação por parte do utilizador. Do utilizador, sim. Pronto, mas estás a ver, tudo isto somado faz com que as pessoas comecem a construir uma narrativa de que a Mozilla está a abandonar os princípios pelos quais se rege. Sim, mas muitas vezes não é alicerçado em factos. Como aqui, os factos não são exatamente esses. De qualquer forma, eles pediram feedback. Eu fui dar feedback. Uma das pessoas que foi lá dar feedback. Foi muita gente dar feedback. És um feedbackeiro, sim. Exatamente. E disse que não queria esta funcionalidade. Porquê? Não acho que é uma coisa que faça falta. E disse também que se há alguma coisa que a Mozilla quer fazer, e é legítimo que queiram, que deveria ser uma extensão. Sim. É uma coisa opcional e optativa. Mas sabes como é que é? Agora há a praga do abacate em tudo e há em tudo. Portanto, há uma sensação de corrida ao mercado em que tu tens que pôr um rótulo de IA em no que quer que seja que queiras vender. E sabes que isso pode, tendo em conta que a microscópica cota do mercado do Firefox, que é bem inferior a 10%, coloca uma enorme pressão sobre a Mozilla em fazer coisas que sejam mainstream. Sim. Para que possa tornar-se para que haja hipóteses do Firefox de se tornar relevante. E também é um bocado sobre essa lupa que devemos olhar para isto. Agora, é preciso de cuidado para não ir também longe demais. E esse risco de acontecer isso que estas pessoas estão a dizer é um risco que existe. Eu não acho que já tenha acontecido. Sim, mas eu começo a ver já muitas vozes discordantes que usam um argumento que eu acho que tem que ser medido, que é o argumento principal que eu vi foi: a Mozilla está a ignorar a sua base de utilizadores mais fiel. Que é o mesmo argumento que eu vejo em vídeos de YouTube sobre pessoas que são críticas da Guerra das Estrelas da Disney, dos últimos filmes Star Wars e últimas pessoas séries. Pessoas que são críticas da Canonical também. E críticas da Canonical. Que estão a ignorar os seus utilizadores mais fiéis. E agora a questão é, será que é verdade ou não? Não sei, mas eu tenho medo é que essa pressão que a Mozilla sente possa desvirtuar o produto que eles têm. E o que é mais importante? É o Firefox ser relevante no mercado e continuar a ser software livre e oferecer uma experiência diferente no que é mais importante, por exemplo, a privacidade, e oferecer coisas, funcionalidades diferentes, como os containers, e de ser um motor de renderização de sites diferentes. Eu não acho que uma coisa invalida a outra. Tem que haver uma escolha criteriosa. Eu acho que há, tem que sempre haver escolhas. Acho que tem sempre a haver escolhas. Firefox talvez tivesse muito mais adesão se concentrasse os seus esforços em melhorar, por exemplo, usabilidade e a estética do próprio navegador e a ergonomia de uma série de opções. Porque há muita gente que vai para navegadores concorrentes super poderosos com posição dominante no mercado. Porque o navegador funciona melhor, porque é mais rápido, porque é mais intuitivo, é mais fácil de usar e tem imensas funcionalidades e isso tudo. Eu acho que isso é uma boa maneira de tornar o Firefox, e eu detesto esta expressão, competitivo. Estar-lhe IA para cima quando ninguém pediu não parece que seja uma estratégia vencedora. Isso do ninguém pediu é que não sei se é verdade. Bem, eu não pedi. Porque, muito claramente, a maior parte das pessoas... A maior parte das pessoas não sabem o que é que querem. Tu vendes-lhe qualquer coisa e elas compram, elas comem aquilo que nós pomos na mesa, pá. Tu não vês os resultados das eleições. Mas estava-se a falar também da maior parte das eleição, pessoas. Qualquer eleição, pá. O povo é burro, pá. O povo é burro e não sabe o que é que querem. Eles comem aquilo que a gente lhes dá, pá. O povo tem o CMTV ligado no café. Eles sabem lá o que é que eles querem, pá. Isto era, olha, se fosse eu a mandar... Bom. Eu digo o mesmo dessas pessoas que utilizam esses argumentos que tu dizes. Pronto. Eu estava a ser sarcástico, espero que compreendam. Não, que estavas das pessoas que abandonam o Firefox por ser por motivos estéticos. Não é isso. Não é abandonam o Firefox, é nunca chegam a usar. Porque lhes servem um navegador que, no entender delas, é superior. É mais sofisticado, tem mais funcionalidades e olham para o Firefox como uma coisa estranha. Mas eu de facto sinto. Firefox tem algumas, dependendo do ambiente onde está, tem alguns aspectos de performance que podiam ser melhorados e também da. Performance é uma coisa, o que estavas a dizer antes não, é outra completamente diferente. Mesmo os aspectos estéticos, do aspecto do navegador, a navegabilidade daquilo, a ergonomia, a colocação dos elementos. Não concordo absolutamente nada com isso. Em matéria de gosto, o cliente é rei. Não há clientes para o Firefox. Pronto. Ninguém paga por ele. Eu pago porque eu contribuo com dinheiro para a Mozilla. Está bem, mas és tu que és rico e gastas tudo em charutos e champanhe e essas coisas. Yeah. E caviar. Imagina que amanhã caía um avião na sede da Mozilla e morriam os desenvolvedores todos de Firefox e aqueles que não morriam ficavam com queimaduras de terceiro grau no corpo todo. E não podiam teclar, porque têm as mãos todas enfaixadas. Se amanhã nós perdêssemos o Firefox, que outros navegadores usaríamos como alternativa? Ocorre-te algum? Usaria um fork do Firefox? Não faria eu. Falar em fork do Firefox. Há duas semanas tentei instalar o IceCat. O IceCat, que é um garfo, uma forquilha do Firefox. Eu creio que até está no site da Fundação Free Software Foundation, FSF. Mas o sistema para instalar aquilo é um bocado estranho, porque tu tens que instalar um pacote que se chama GUIX, GIX, deve ser um trocadilho, GUIX. A partir daí, tu instalas depois no terminal o IceCat, que é essa divergência do Firefox, com sudo GIX IceCat. E eu fiz isso aqui no Ubuntu. E eu sei que isto está instalado, mas não me aparece no menu das aplicações. Não me aparece em lado nenhum. Não está integrado, não está empacotado de forma... Está integrado com uma distribuição. De modo que a minha questão desta semana, trabalho de casa para os ouvintes, é... Como é que eu uso o IceCat agora que instalei com Geeks e não faço ideia de onde é que ela anda? Então, se calhar o melhor é ires ao site do Geeks e Não, mas isto é um desafio. É para eles se entreterem também, coitados. Isto não tem nada para fazer. Quem ouve este podcast é porque tem muito tempo livre. Isto também é a maneira deles ficarem contentes. Assim, ai que giro, tenho aqui um desafio. O Geeks é um package manager. Sim, eu sei. Isso ficou claro. Mas não ficou... Pode não ter ficado para toda a gente, porque nem toda a gente tem a experiência que nós temos e o conhecimento que nós temos. Acaba de ser. Mas sim, é um gestor de pacotes, Geeks, GUIX, e depois de instalar isso, instalas o IceCat com esse gestor de pacotes. E eu não sei nem que isso anda. Pronto. Pois. Isto na minha tentativa de encontrar uma alternativa ao Firefox. Agora, para além disso, não estou a ver assim um navegador que esteja disponível hoje em dia, que seja utilizável com funcionalidades parecidas com as do Firefox. Não vejo assim nada que seja inteiramente software livre. Múltiplos forks do Firefox são software livre. A Debian já manteve um, o IceWeasel. Sim, mas agora mudou de nome para IceCat. Sim, porque entretanto a Debian abandonou porque fez um acordo com a Mozilla para o licenciamento da marca. Mas a Debian fez isso e se acontecesse outra vez faria de novo. Eu tinha o IceWeasel instalado na minha instalação anterior. Estava lá e usava aquilo também. O IceCat, não sei. Não sei como é que é de usar. E pronto, assim estamos. IceWeasel. Olha, já não temos muito tempo. Temos 15 minutos. Por acaso não está... No arquivo. Estava a ver se ainda estava no arquivo. Não, não está. Não, eu já procurei, também não o encontrei. Por isso é que eu instalei o IceCat. Disseste temos quanto tempo? Temos 15 minutos que ainda sobram. Eu acho que ainda temos umas coisinhas então, na agenda que queremos divulgar. Temos, mas eu quero falar só de uma. Que é o Ubucon Portugal 2024. A sério? Que vai acontecer no dia 12 de outubro deste ano, 2024, dentro da Festa de Software Livre 2024, que é dia 11 e dia 12. O programa, aliás, antes disso, continuamos a querer voluntários para ajudarem a organizar e realizar a Ubucon Portugal. Portanto, vão ao nosso site ubucon.pt/2024.ubuntu-pt.org. E vejam como tornar-se voluntários e que tipo de coisas é que vocês querem fazer, dessas que temos disponíveis para que são úteis à organização. E além disso, já temos também o nosso programa praticamente completado, falta só a parte dos eventos sociais. Vamos ter na área geral da Festa de Software Livre durante os dois dias o stand da Comunidade Ubuntu de Portugal, onde vão estar elementos da Comunidade Ubuntu de Portugal e o Bports para falar com vocês sobre o Ubuntu e o Ubuntu Touch. Vamos no dia 12, também nesse mesmo espaço, perto do nosso stand, fazer aquilo que é uma Linux Installation Party, uma festa de instalação de Linux, em que nós, em conjunto com o grupo de Linux da Universidade de Aveiro, vamos estar a instalar, ajudar-vos a instalarem o Ubuntu ou outra distribuição que vocês queiram nos vossos computadores. Quando tiverem um portátil, levem e a gente ajuda-vos a instalar. Pode ser também numa VM, podem não querer instalar, podem só querer experimentar. Vamos dar-vos também essa oportunidade. Portanto, vão ter grandes oportunidades para se iniciarem neste mundo. E como é uma festa, não se podem esquecer não só de trazer o vosso computador, convém que seja portátil, por razões, enfim, de comodidade, mas também sim, o vosso chapéu decorativo pontiagudo, serpentinas, e que mais é que... Um apito, e confetis também, porque não? Obviamente. E purpurina. E purpurinas. Para além disso, vamos ter várias sessões com apresentações e oficinas. Logo depois da abertura temos uma apresentação pelo nosso Tilkan Peter, que esteve cá num dos nossos episódios mais recentes, durante agosto. Com o título Linux para Desktop, fácil como um smartphone. Graças ao Snap. Portanto, basicamente o que ele vai fazer é explicar como é que podemos criar pacotes Snap. Vai explicar um nível muito mais alto. Vai também explicar como é que se pode utilizar os pacotes Snap. Portanto, instalar e fazer outra série de outras coisas que são funcionalidades específicas dos Snaps e da nova geração de Package Managers mais recentes. Por falar do Til, por acaso nós ainda não falámos desta semana da histeria e do sensacionalismo absurdo que aconteceu à volta do Cups. Se calhar isso, podemos falar isso, noutra altura. Se acabarmos esta lista ainda podemos falar um bocadinho. Okay. E é uma apresentação de cerca de uma hora. E vai ser de certeza muito interessante porque o Til sabe muito sobre snaps, até porque ele já fez uma série de snaps. E além disso, ele é o líder do Open Printing. e no dia anterior ele vai estar a fazer uma apresentação na festa de Softwave precisamente sobre isso. De seguido, há uma pausa para beber café e comer uns bolinhos, para vocês carregarem-se de energia para irem para a oficina, o seu aplicativo para todo o mundo, graças ao Snap. Também uma oficina interativa, também pelo Tilcomputer. E aí sim ele vai ensinar-vos a fazer snaps e vão ter a oportunidade de experimentar vocês fazer um snap. Ele vai snapear aplicativos gráficos para GNOME e outras coisas, e vocês vão ter a oportunidade de ter uma orientação de uma pessoa super experiente a fazer isto. E isto vale a pena. Eu fiz em 2016, eu e o Tiago Carrondo, um workshop com pessoas que sabem de facto o que é que estão a fazer também, pessoas da Canonical, e é uma coisa que vale a pena. Portanto, se estão interessados em distribuir software para Linux, recomendo-vos vivamente que vão a esta oficina. Depois disto, vamos todos papar, vai haver almoço gratuito para alguns na cantina da universidade. Há um número, penso que é de 70 ou de 75 de refeições que a organização está a oferecer. Depois, 75, 75? Sim, sim. Uhum. Ou 70 ou 75, não me lembro exatamente qual é o número. Mas está no site da Ansel, aliás, no site da Festa do Software Livre, que é festa2024.softwarelivre.eu. É lá uma FAQ que deve ter tudo isso. Hora da porta tarde, já que vocês com uma barriga bem cheia vão ter uma oficina. Desta vez é uma oficina de como fazer um videojogo simples em Godot. Também com mais um convidado deste podcast, o Rafael Gonçalves, que vai, cerca de 2 horas, vai fazer este workshop. Há uma pausa pelo meio, também para um cafezinho, para reforçar ali a energia. Eu já vi o jogo, está engraçado. Para uma iniciação, é o tipo de aplicação que se interessa. É um jogo parecido com o Minesweeper. E se quiserem fazer estas oficinas, têm de levar o vosso computador, não se esqueçam. Nós ajudamos-vos a instalar as dependências. Podem ir, por exemplo, ao stand do Ubuntu ou à parte da Leap, e nós ajudamos a instalar as dependências, mas elas são muito fáceis. E se vocês forem ao programa do evento, na página específica de cada uma destas apresentações estão lá os passos todos que vocês têm que fazer para instalar as dependências. Depois disto, há mais uma apresentação do José Calhariz, um membro da comunidade Debian em Portugal, um administrador de sistemas. Já é um aqueles de barba grande e comprida. O José Calhariz. O mesmo José Calhariz que esteve no encontro de Debian no IST há 2 anos atrás. Esse José Calhariz. É esse mesmo. Essa ocasião é imperdível. Exatamente. E ele vai fazer uma apresentação sobre a história de vida dele, a utilizar Linux e Debian. Portanto, é uma coisa que vocês não podem perder, eu acho que é incrível. Sobretudo se gostarem de estudar história, não é? Da Idade Média, Renascimento, essas coisas. É quase. Ora, e acabamos com em chave de ouro, que vamos todos jogar Super Tux Kart. É pá, só por isso já vale a pena. Eu acho que sim. Não houvesse mais motivo algum muito melhor do que este, que são todas as outras apresentações e oficinas. Podem simplesmente vir jogar Super Tux Kart. Super Tux Kart é um jogo parecido com o Super Mario Kart. Não é de todo um clone. Nem imitação. Não, é só aquilo que nós na gíria chamamos uma cópia descarada. Mas adiante. Exatamente. Em vez de ter personagens do Super Mario, tem os animaizinhos que representam os vários projetos de software livre que têm animaizinhos. Portanto, tem um camaleão, mascotes. Tem um gnu, tem um pinguim, tem um burro, tem um ratinho, tem um avestruz, mais coisas. O Ubuntu não tem animal, ou tem? Ah, tem vários, tem uma carregada conforme deles. A versão. Vou fazer um jogo destes só com o Ubuntu. Os animais do Ubuntu seriam uma espécie de Pokémon das distribuições, porque tu tens ali uma coleção. Olha, deles já. É verdade. Alguém tem que fazer um clone do Pokémon com animais do Ubuntu. Exato, e depois aquela versão do Pokémon do animal no seu estado normal é 0.4 e depois a versão aumentada é a 0.10. Pronto. E eu não percebo nada de Pokémon, que é uma coisa que já não é da minha geração. Eu ouço os putos falar daquilo, eu não percebo nada. Pronto, e podem jogar em qualquer sistema operativo, até podem jogar no telemóvel, consolas, no que vocês quiserem. Porque é que é importante é que venham jogar e vamos esvaziar as outras salas todas das outras eventos que estão a correr em simultâneo. Mais nada. Olha, e não te esqueceste do ponto alto da festa do software livre, porventura? Não me esqueci, não. Então, mas não vai acontecer? É segredo ainda. Ah, é segredo, ok. Ainda. Então não posso dizer. Não. Raios. Então, eu vou dizer na mesma. Pessoal, o que vai acontecer é muito simples. Vai... O outro... E pronto, ficaram a saber. E depois isto, ainda temos tempo. Isto é a agenda do programa. Temos 4 minutos. 5, vá, com boa vontade. Vamos falar do Cups então. Queres introduzir o tema? Epá, então, também no Mastodon esta semana levei com uma série de comunicações de pessoas e ainda estive a ouvir uns quantos podcasts sobre o assunto. Tuts. Dentes. Sim, CUPS, C-U-P-S, o que é que é? É aquele sistema que permite que as impressoras se liguem aos sistemas GNU Linux de forma limpa, correta e sem problemas nenhuns, e até impressoras de rede e tudo à balda, e o pessoal está na maior, que é uma das grandes vantagens... Que é uma sigla para Common Unix Printing System. Que é uma das grandes, enormes vantagens que eu senti imediatamente quando fiz a minha transição para GNU Linux em 2009 e fiquei de boca aberta com a facilidade que passou a ser instalar uma porcaria de uma impressora. Que é uma coisa que eu, quando estava no Windows, era uma tortura. E acontece que ter-se-á detectado uma vulnerabilidade... Múltiplas vulnerabilidades no CUPS há pouco tempo. Há pouco tempo, não foi assim há tão pouco tempo. Quase um mês. Alguém publicou uma nota, não sei onde, a dizer atenção, há aqui uma coleção de vulnerabilidades que são potencialmente perigosas ou podem ser aproveitadas. Okay. Não foi bem isso assim. O que ele disse é que, quem não sabe, as vulnerabilidades são classificadas de várias formas. Sim, é severidade, nível de severidade, sim. Há várias classificações possíveis, uma delas é numérica e vai até 10. E esta era 9.9. Exatamente, esta a Redet classificou como 9.9. É, exatamente. E a pessoa que era o investigador, neste caso investigadora, porque é uma senhora, que descobriu isto, foi ao Twitter dizer que tinha descoberto uma vulnerabilidade que afetava todas as distribuições de Linux. Sim. Mas não disse qual. Isso gerou um sururu de todo o tamanho na internet. Eu vi gajos a atirarem-se da janela, pânico, pessoas aos gritos. Estás a ver aquela cena daquele filme Aeroplano, quando a hospedeira diz que acabou o café e eles desatam todos a atareiam uns com os outros e a gritar e a saltar das cadeiras. Foi muito parecido. E depois... houve uma fuga de informação sobre qual era a vulnerabilidade em si. Ou as vulnerabilidades, porque era mais que uma. Ainda antes sequer de haver a publicação responsável. Exato. Da informação. Um anúncio formal. Acompanhada das patches para... Fui ver. Era o CUPS. Os pacotes. Exatamente. E... é uma vulnerabilidade, ela é significativa, mas mostra que é preciso, e mostra mais uma vez, e há muita gente a defender isto há muito tempo, que o sistema de classificação de vulnerabilidades que nós temos não é grande coisa, porque não permite uma análise com base em nuance para quem olha a classificação apenas. E o que acontece é que a vulnerabilidade, por exemplo, não pode ser explorada muito facilmente na maior parte dos casos. Porque não é comum que os servidores de impressão estejam disponíveis na internet. Normalmente estão dentro de uma rede interna que não é possível aceder a partir do exterior. Apesar disso, Há várias formas de fazer pesquisas por este tipo de vulnerabilidades de forma pública e há pelo menos mais de 100 mil servidores de impressão na internet disponíveis. O que pode indicar múltiplas coisas, incluindo mais configurações de firewalls, pessoas que colocam o seu computador diretamente na internet sem passar por um router e que têm um servidor de impressão incluído. Pode ser. Ou seja, o que tu queres dizer mal configurados, é que para sofrer dessa vulnerabilidade ser... é preciso ser muito burro, é isso? Não, não é preciso ser muito burro. Só medianamente burro. Vamos. Não, não, não. Já lá vamos, já lá vamos. Mas deixa-me dar isto com a nuance que é preciso dar. Portanto, há mais de 100 mil servidores de impressão na internet. No entanto, a comparar com o número de servidores de impressão que existem, isso é certamente um número pequeno. E alguns deles poderão ser servidores de impressão falsos só para detectar ataques. Há um termo que é o honeypot, que eu não sei qual é a tradução pot portuguesa. Pot de mel. Pronto, mas não sei qual é a tradução. É uma armadilha, é uma cilada. Sim. Basicamente, é uma forma de detectar ataques, identificá-los para poder reagir perante eles ou até para ter conhecimento sobre ataques que há, que ainda não são conhecidos, e esse tipo de coisas. Portanto, este é o risco que existe, mas é reduzido neste aspecto. No entanto, se um atacante já está dentro da nossa rede, isto pode ser uma forma de do atacante ir de uma máquina na qual ele tem poucos de privilégios e a respeito da qual as outras máquinas na rede confiam um pouco e mover-se para uma máquina onde haja maior confiança por parte da rede. Portanto, aqui há um certo risco. Ainda assim, o ataque requer múltiplas coisas. Quem faz defesa em profundidade certamente que tem múltiplas barreiras para que uma máquina na qual há pouca confiança se chegue a uma máquina que há muita confiança e onde provavelmente não deveria de haver confiança até, mas caso seja possível, tipicamente, ou espero eu que seja típico, o servidor de impressão não vai executar, não vai permitir a exploração desta vulnerabilidade com um utilizador privilegiado. Portanto, não irá utilizar o root, por exemplo. E isto faz com que a maior parte das ameaças possíveis sejam reduzidas. Ainda assim, isto permite, por exemplo, que se alguém enviar um documento para imprimir naquela impressora, que o atacante obtenha o documento. Portanto, há pelo menos uma possibilidade de fuga de dados, que é relevante. Portanto, o ataque é relevante, as falhas, os bugs são em si tecnicamente graves. Ainda assim, há uma série de outros fatores que minimizam a gravidade da falha quando há medidas de segurança razoáveis. E muita gente ficou chateada por causa disto, porque a vulnerabilidade foi anunciada como sendo algo de uma gravidade extrema e há muita gente que diz que não é nada. Eu não acho que não seja nada. Também acho que não é tão grave como muita gente estava a querer dizer. E é por isso que é preciso ser capaz de olhar para as coisas com capacidade de ter um bocadinho de nuance e olhar para as coisas pelo que são e não com hipotéticos e com teorias. Cenários catastróficos, sim. Exatamente. Mas eu fiquei com a impressão de que havia malta a tentar cavalgar a publicidade negativa em torno dos sistemas GNU Linux. Há sempre. Então, em alguns mídia que estão muito ligados há muito tempo, por exemplo, ao Windows, e em que durante décadas o Windows era vítima de assim de anão de um novo ataque gigantesco, amplamente explorado facilmente, eles em sua defesa ou em defesa do seu querido Windows muitas vezes diziam: ah, isto se o Linux fosse mais utilizado acontecia exatamente o mesmo. É o primeiro sinal aparente de haver uma coisa que possa ser um problema. Há muito esse cavalgar mediático para tentar, por exemplo, mostrar: ah, estão a vir, está aí, depois vai-se ver, e não é de perto tão grave, e não há nem de perto tantos sistemas a ser de facto explorados. Que é um bocadinho alimentado também, porque a maior parte das pessoas que trabalham nos média que tratam desses assuntos também têm um conhecimento superficial, às vezes, das coisas. Sim, a maior parte sim, mas essas pessoas também tendem a não fazer este tipo de argumentos. A maior parte das que fazem este tipo de argumentos são pessoas que já têm algum conhecimento e que trabalham em órgãos de comunicação especializados e que durante muitos anos cobrir Windows era o seu trabalho. E que, como desculpa, sempre deram coisas, como o Linux não é relevante e não sei o quê. Sim. Pronto. Estou a ver. Bom, eu suspeito que durante a festa do software livre, provavelmente mais do que uma vez vão fazer perguntas ao Tilo. Então, como é que é isso do Cups? Hein? Grande assusto. O Tilo, por acaso, durante alguns destes dias, nem sequer estava particularmente dedicado a trabalhar no Open Printing, porque estava no Open Source Summit em Viena. Ele e mais outras pessoas. Aliás, havia um stand do Ubuntu que praticamente só falava português. Ou que também falava português. Sim, estavam lá pelo menos três pessoas que falavam português, isso eu sei. Exatamente. Que era quase toda a gente que lá estava. Mas olha, ainda falando disto do Cups, e só para acabar, eu esta semana, assim que liguei o Raspberry Pi, recebi imediatamente uma notificação de atualizações com uma fila de coisas do Cups. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Yeah. Porque Debian, Red Hat, Ubuntu, os outros não sei, mas estas pessoas que eu trabalho mais comum já tinham já as atualizações muito rapidamente. E isto é o comum, há uma reação muito rápida destas distribuições. Aposto que a SUSE também, não? Eu por acaso não tenho acedido a sistemas com SUSE, mas aposto que também tinham rapidamente. Não, foi ontem, eu liguei o Raspberry Pi e logo de manhã aquilo apareceu-me a atualização para fazer. Pronto. E siga. E se provavelmente já não ligavas esse Raspberry Pi há algum não, tempo? Não, teve desligado no fim de semana. Pronto. E aí na segunda-feira. Se não tivesse desligado, se tinhas antes. E foi relativamente rápido. É a magia do open source. É porque isto tinha sido anunciado inicialmente, começou ainda a ser divulgado dia 6. 6 de setembro. Faltam de outubro. Ah, 6 de outubro. Pois. E estás a ver, é dia 1 de outubro e já está resolvido. É porque tal leak sobre os detalhes da falha forçou que se tivesse de antecipar o calendário todo. E resolveram o problema. É magia. É a magia do open source. É isso. Olha, e resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Tchau!